9 de dezembro de 2014. Quero que você abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Nós vamos continuar uma série de ministrações, Crer para Ver, que nós estamos trazendo para a igreja. Já essa terceiro momento que nós vamos ministrar essa palavra em Filipenses. Agora no capítulo 2, versículo 1 em diante. Estava com saudade de vocês. Quem estava com saudade de mim, diga amém. Amém, queridos. Então achamos o texto aí de Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 1. Aquelas pessoas que estão conosco, nossos convidados, sejam bem-vindos. Que bom tê-los aqui conosco essa noite. Alegria. Amém, amados? Se há, pois, alguma exaltação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, tua palavra, ela é perfeita. E nós precisamos que o Senhor venha nos revelá-la. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, iluminar o nosso entendimento para que ela não seja só conhecida, mas para que ela seja aplicada em nossos corações, nossas vidas. Senhor, nós somos tão necessitados da Tua Palavra. Ela ilumina cada um dos nossos passos. Ela ilumina todo o nosso caminho. Ela é o martelo que esmigalha toda pedra, toda dureza. Ela é como uma faca, é como uma espada de duas lâminas que pode separar juntas e medulas e separar o que é da alma e o que é do espírito. Que nessa noite nós possamos ser menos almáticos, ser menos sentimentais e possamos ser mais espirituais. Que nessa noite o Teu próprio Espírito venha nos revelar como é possível, pelo poder da Tua Palavra, viver uma dimensão mais alta, viver, Senhor, num lugar mais altaneiro, que em nome de Jesus possamos amar a Tua Palavra mais do que a nossa própria vontade. Possamos amar a Tua Palavra mais do que os nossos próprios planos pessoais. Possamos amar a Tua Palavra mais do que qualquer sonho, qualquer estratégia de vida, e possamos voltar ao verdadeiro e vivo caminho, que é o próprio Senhor Jesus e Sua Palavra. Senhor, nós agradecemos porque junto com a ministração da Tua Palavra recebemos o poder para poder vivê-la. O poder sobrenatural que o Teu Espírito providencia envolver a Palavra, e quando chega aos nossos corações, já chega com combustível, com poder para que nós possamos vivê-la. Precisamos desse poder. Como o apóstolo Paulo disse, venho a vós não só com persuasão de palavras, mas em poder do Espírito. Derrama sobre nós esse poder nessa noite. para que nós possamos perceber o Senhor vivendo em nós, o Senhor vivendo em nós, o Senhor vivendo em nós. Essa palavra viva, gerando vida em cada um de nós. Em nome de Jesus, tira de nós todo o desânimo, todo o cansaço agora e nos revigore, para que nós possamos estar atentos à Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Não estranha estar segurando assim o meu celular? É porque estamos gravando. Nós gravamos todas as ministrações. E você pode ir lá no site www.vidanovaitabuna.com.br e pode ouvir depois essa palavra, baixar, distribuir e abençoar outras vidas. Amém? Quando Paulo escreve aos Filipenses, como já tenho falado essas três semanas, ele aposta alto nos Filipenses. Eu não sei se já aconteceu com você, mas é tão triste quando alguém senta com a gente e nos trata aquém do que aquilo que somos capazes de fazer. Você já pensou se você for contratado a uma empresa e o seu chefe vir de óculos, ficou impossível. E seu chefe chega para você e diz assim: bem, eu analisei bem o seu currículo e eu preciso de alguém para a portaria. Você vai ficar então aqui na portaria. Ok, você já passou daquela fase de estar na portaria. Já até ficou na portaria. É um trabalho muito digno. Mas o seu currículo já dá para ser gerente. Ele diz: olha, mas você vai ficar aqui na portaria porque eu estou precisando mesmo de um porteiro. Bem, a sua necessidade e a sua dignidade de aceitar aquele emprego, porque você tem que honrar os seus compromissos, vai lhe fazer aceitar. Só que há uma decepção quando nós somos tidos aquém. É interessante porque quando você pega as cartas de Paulo escritas às igrejas e aos seus discipulandos, aqueles que ele discipulava, Paulo sempre traz um ensino muito acima do que eles achavam que eram capazes de viver. Quando Jesus está discursando, Jesus já traz muitos princípios altos. Mas, se você pega o texto de Mateus 5:5, Sermão do Monte, a Bíblia diz que Jesus, indo um pouco mais adiante, subindo, como se assentasse, os seus discípulos os acompanharam, e ele começou então o discurso de Mateus 5:5. Se você vai ao final do texto, você vai ver que já uma pequena multidão convergiu para aquele lugar também, porque queria um princípio mais alto. Mas Jesus sempre trazia um princípio aparentemente incumprível. Não esqueça disso. Toda palavra que vem de Deus, junto com o ensino, com a ordem, com a profecia, vem com o poder para que você possa cumpri-la. Por isso que quando você ouve um princípio de Deus, a palavra de Deus, você nunca deve se achar aquém de viver aquilo. Claro, sem o Espírito nenhum de nós conseguiria ser o Espírito Santo agindo em nós, amém, irmãos? Mas pelo poder do Espírito Santo que veio habitar em nós, nós somos capazes de viver toda a palavra. Sempre que vem aquela vozinha assim, escondidinha, diz assim: que nada, isso não é para você não. Nunca você vai conseguir viver isso. Esse negócio de santidade, isso aí é coisa para pastor. Não, você tem que entender que a Bíblia não dá para viver toda. Você vai viver só um pedacinho que você consegue. Irmãos, nós temos que ter autoridade e percepção para repreender essas palavras que o próprio diabo e os seus demônios tentam colocar na nossa mente. Porque o que a Bíblia diz é: no meu espírito vocês vão pisar serpentes e escorpiões. No meu poder vocês vão tomar veneno e não vão morrer. Vocês vão tocar o cego e ele vai enxergar. Vocês vão dar uma palavra de vida e o morto vai ressuscitar. Vocês vão falar ao monte: saia dali, caia na terra, por causa de alguma necessidade para a igreja, e aquilo vai acontecer. Será que tudo isso é poesia? Ou será que Deus mesmo tem esse poder para que nós possamos viver acima do que nós temos vivido? Essa palavra de hoje é somente para aqueles que querem viver acima da mediocridade. Para aqueles que querem crer não pelo que veem, mas creem, porque Deus disse que nós seríamos capazes de viver. Crer para ver, parte 4. Se há, pois, algum ânimo, alguma exortação, se há, pois, alguma direção e conselho, se há, pois, alguma exigência que posso fazer da parte de Deus para vocês, e é interessante porque essa palavra exortação aqui muitas vezes a gente ouve como correção, como disciplina, como castigo. Mas nós também podemos entender ela como conforto, como cura, como companhia, como ânimo. Se há alguma palavra de ânimo que eu posso trazer para vocês, e há. Se há alguma direção que eu posso trazer para vocês, para que vocês possam se empolgar e entender que são capazes de viver isso que eu tenho ensinado para vocês, então lá vai. E aí Paulo começa. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há algum apoio que eu posso dar para vocês, se há alguma esperança, se há algum ânimo, se há alguma direção, alguma consolação de amor, alguma palavra companheira que vocês podem levar consigo, qual solo vem da palavra grega parakletos, quer dizer aquele que acompanha, aquele que advoga. Se há algum ânimo que eu posso trazer em Cristo para vos acompanhar, cheio de amor, algo que vai fazer vocês mais próximos do Espírito Santo e mais cheios dele, para que possam viver aquilo que eu vos tenho animado a viver. Se há algo que eu posso dizer cheio de misericórdia, misericórdia é ter o miserável no coração. Se há algo que eu posso dizer para vocês, o amor de Deus incomparável, cheio de graça. Se há algo que eu posso dizer para vocês que vai animar vocês, que vai tirar vocês da lama, que vai tirar vocês da prostração, que vai tirar vocês do desânimo, que vai tirar vocês do medo, da apatia. Se há alguma coisa, escutem porque eu vou dizer a vocês. Completem a minha alegria. Eu já me alegro muito com vocês. Irmãos, olha, Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, e quando ele se alegrava com a igreja, porque Jesus também estava se alegrando com a igreja, porque a alegria que Paulo tinha com a igreja não era a alegria dos donativos que eles podiam mandar para Paulo, ou porque eles viviam em festa, mas a alegria que Paulo tinha é a alegria que Cristo comunicava a Paulo, que a igreja estava vivendo. Então a alegria de Paulo aqui é a alegria de Cristo. Então Cristo pode dizer para a Vida Nova hoje: vocês querem completar a alegria que eu já tenho com vocês? Vocês querem? Digam amém. Então pensem a mesma coisa. O poeta disse: toda unanimidade é burra. Se toda unanimidade é burra, a unanimidade de pensar que toda unanimidade é burra também é burra. Quando ele disse isso, ele quis dizer, talvez sem nem conhecer a semântica da própria afirmação, ânimo vem de ânima, uma palavra que significa alma, vida. Um pensamento unânime é um pensamento que tem a mesma alma, que tem a mesma vida, que tem uma mesma ideia, que gera um pensamento comum. Talvez a unanimidade humana não seja tão inteligente, porque a inteligência presume o cogitar, o questionar, como diz Descartes, cogito ergo sum, penso logo existo. A sociedade pós-moderna acha que para existir em um meio eu devo questioná-lo, mas o que a Bíblia diz é que para coexistir em amor em Cristo, devo abrir mão da minha vontade e devo receber a direção do cabeça que é Cristo, amém? Não é que não quer que nós pensemos, mas pensemos unanimemente, amém? Então, Se Jesus é o cabeça da igreja e dele provém o nosso pensamento será comum. E Paulo diz, cheio da revelação de Jesus, igreja querida de Filipos, vocês querem completar a alegria de Jesus? Pensem a mesma coisa. Irmãos, hoje em dia temos, como já falei aqui outra vez, o rei da pamonha, o rei da moela, a rainha da moela, no caso, é justo. Temos o rei do carburador, o rei do pastel, todo mundo quer ser rei. Nós vamos ver logo que todo homem quer ser rei, mas só Deus quis ser homem. E devemos aprender com ele. Espero que consigamos chegar lá hoje. Não sei se vamos conseguir chegar lá. Mas, se a Bíblia diz que devemos pensar a mesma coisa, como se cada um de nós quer um reino para si? Quantas igrejas cabem numa igreja? Quantas ideias cabem no meio de um grupo? Quantas direções podemos ter? Bem, se você abrir sua Bíblia em Gênesis, na história de Babel, você vai ver uma declaração muito interessante quando Deus, Pai, Filho e Espírito tem uma discussão no céu a respeito de um problema que eles tinham. Qual era o problema? Um povo se uniu e começou a construir uma torre. E eles disseram, façamos o nosso nome célebre. Vamos construir uma torre e chegar até o céu. Então, houve uma reunião no céu, o Pai, o Filho e o Espírito, e disseram, é, desse jeito, eles vão longe e ninguém poderá detê-los. Vamos lá. Aqui fica claro em Gênesis o princípio, quando há uma só mente, quando há um só sentido, quando há unanimidade. Quando se pensa na mesma coisa, quando se tem a mesma direção, ninguém pode deter. Infelizmente, o povo de Babel tinha uma direção que era contrária à direção de Deus. Qual era a direção de Deus? Enchei a terra, povoar e povoai-a. Só que eles pensaram o contrário. Vamos nos reunir e vamos crescer e fazer uma torre até o céu e nós vamos fazer o nosso nome célebre. O princípio era errado, mas a motivação era errada, mas eles iriam muito longe com aquilo. Então o que Deus faz? Desçamos e confundamos ele. Até a igreja, eu como pastor de vocês, tento buscar de Deus insistentemente nos pés do Senhor, qual a direção para a sua causa, qual a direção para a igreja, como devo agir, tocar e levar o rebanho de Jesus, porque nós devemos pensar uma mesma coisa. Pensais a mesma coisa, tendes o mesmo pensamento, a mesma mente. Para que o Senhor não venha sobre nós e não nos confunda. Vocês querem completar a alegria que Jesus já tem com vocês? Pensai a mesma coisa. Ah, mas eu acho que Felipe pensa diferente de mim, eu acho que não tem não como, porque eu acho que a gente deve tocar a igreja como eu penso. E ele acha que deve ser como ele pensa, uma ilustração, ele é uma pessoa maravilhosa. E cada um, e Roberto quer ser como ele pensa, e fulano quer ser como ele pensa, e Beltrano quer ser como ele pensa, afinal de contas, olha, Deus me mostra que tem que ser assim, tem que ser assado. Interessante porque isso aconteceu com Jesus, quando Pedro disse a Jesus, quando apareceu Elias e Moisés, ele disse, Senhor, vamos fazer uma tenda. Vamos fazer tendas para que nós possamos estar aqui com eles para sempre. E Pedro teve que ouvir uma repreensão muito dura de Jesus. Quando ele disse, Senhor, não vamos não, para nós não morrermos lá em Jerusalém. E o que é que Jesus disse para Pedro? Apartai de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Não pensais nas coisas de Deus. Então a primeira intenção nossa tem que ser, eu tenho que pensar como igreja. Se eu quero viver de forma a servir, de forma a crescer em comunidade, em amor. Eu não tenho como pensar de uma forma diferente. Mas isso é tão difícil, porque submeter o nosso pensamento parece uma opressão, mas não é, quando nós entendemos que Jesus tem pensamentos mais altos do que os nossos. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se está comigo aqui, diga amém. Diz assim, ó, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Que amor é esse? É o amor ágape. É o amor que eu amo ao meu irmão, não pelo bem que ele me faz, mas o tanto que ele precisa ser amado. Quantas vezes nós amamos na medida do que nos tratam bem, ou na medida que as pessoas tentam fazer por merecer? Mas o amor que o Senhor nos ensina aqui é um amor que não é na medida do merecimento do irmão, mas é na medida da sua necessidade. Diga assim: eu devo amar meu irmão, não na medida do merecimento dele, mas sim da sua necessidade. Agora, como pessoas vivas, eu devo amar meu irmão, não pela medida do seu merecimento, mas sim pela medida da sua necessidade. Faça isso em sua casa e você vai ser feliz. Faça isso com o seu marido, com o seu esposo, e vocês serão felizes. Jesus diz para a Vida Nova hoje: vocês querem completar minha alegria? Pense nas mesmas coisas. Pense na mesma coisa. Tenha o mesmo amor. Você quer aprender sobre o amor de Deus? Leia Coríntios 13. O amor que tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Tudo passa, mas o amor do Senhor, ele permanece. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Como é isso, ser unido de alma? O que é isso, pastor? Ser unido de alma? Como é isso? Que negócio estranho. Ser unido com o mesmo ânimo de vida, ser unido não pelo meu próprio interesse, mas pelo quanto que eu posso abrir mão, pelo tanto que eu posso servir, pelo tanto que eu posso ser por aquele que o Senhor colocou no meu caminho para abençoá-lo. Você está entendendo alguma coisa? Diga amém. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E aí Paulo começa a explicar como é isso na prática. Porque a gente pode dizer assim: ah, ok, isso aí eu já estou vivendo já, glória a Deus, pastor, porque o Senhor já está fazendo isso na minha vida, aleluia, eu já sou uma pessoa dessa. Essa palavra talvez seja para minha mulher, talvez seja para o irmãozinho tal, para a irmãzinha tal, porque para mim isso já é um fato. Pois vamos ver então, versículo 3: nada façais por partidarismo. O que é partidarismo? Bem, nós brasileiros somos bem escolados, porque é partidarismo, falando de política. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: que vergonha vós, Coríntios. Eu queria tratar vocês com elogios, mas vejo que no meio de vocês existem partidos. Uns que são de Paulo, uns que são de Apolo, e ainda os que são de Cristo. E Paulo os exorta com muita veemência, chamando a eles a vergonha. Ele disse: por acaso algum de nós morreu por vocês? Como será conosco? Será que teremos os de Tiago e os de Filipe aqui na Vida Nova? Que Deus nos livre dessa maldição, amém ou não? Amém ou não? Amém. E ainda tem aqueles que se acham mais espirituais e dizem: não, mas eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, mas eu sou de Cristo. Se fosse de Cristo, não seria partidarista? Seria um pouco de Paulo, um pouco de Apolo e totalmente de Cristo, amém? Mas ele diz: não façais nada por partidarismo, não faça nada para promover algo numa parte, não. Tudo que tem que fazer tem que ser pelo corpo de Cristo, por toda a igreja do Senhor. Não façais por partidarismo ou por vanglória. Existem aqueles que fazem para promover um grupo, mas também existem aqueles que fazem para promoverem a si mesmos. Alguns dizem assim, pastor, porque você fica falando seus pecados lá na frente, pastor, não faz isso não. Isso não dá certo. Por quê? Não é para mostrar para vocês que eu sou humilde. Não, não, não, não. Ao contrário. É para enfrentar minha própria soberba, que eu digo para vocês como eu luto. Eu estava falando hoje de manhã, viajei para Santarém com o Chateau. E aí eu pensei assim, eu comi a carne, né? A carne é a nossa tendência caída ao pecado que todos nós, infelizmente, temos e vamos viver com ela até que Jesus volte ou até que nós morramos e sejamos glorificados. E a Bíblia diz que devemos matá-la todos os dias. E aí minha carne diz assim, é boa oportunidade para você mostrar sua espiritualidade para ele. Irmão, e aí vem um conflito ético espiritual. Que espiritualidade, eu preciso orar tanto mais. O homem acorda de madrugada para poder caminhar. Eu só acordo de madrugada por emergência. E aí estávamos nós em Santarém, e aí cada dia que ele falava, meu pastor, está na hora de levantar para o congresso. Aí dizia, ah, mais a oportunidade que eu perdi de mostrar para ele como eu sou espiritual. Irmãos, até quando nós vamos ficar tentando provar que nós somos mais crentes que os outros? E ainda no dia que eu parei para orar mais, ele ficou trabalhando na sala e não foi no quarto que eu estava para me ver orando. Eu falei, poxa, nem hoje. Deus é que sabe o quanto que nós o buscamos. Não faça nada para parecer mais espiritual que ninguém. Isso é feio. Não faça nada por partidarismo, promover um grupo ou outro, isso é feio. Quantas vezes o pastor é tentado, no púlpito, no microfone, poder promover o seu próprio partido ou os seus preferidos? Isso é feio. Nosso partido é Cristo, amém, irmãos? Temos que fazer tudo por Cristo, tudo em nome de Cristo, tudo para a glória de Cristo, pensando como Cristo pensa, amando como Cristo ama, assim que nós devemos levar a igreja. Mas por humildade. Papai, ele me ensinou que humildade não é você não saber ou não poder alguma coisa. Humildade é você mesmo sabendo e podendo abrir mão. Ele diz assim, te trabalha para você ter as coisas, porque humilde não é quem não tem. Humilde é quem tem e abre mão. Porque quem não tem é simples. Ou pobre. Ou fraco. Ou cego, ou nu. Mas o mistério está em você buscar ter, não para você, mas para servir. Amém ou não? Então ele diz, não faça por partidarismo, por vanglória, não, mas por humildade. Com sinceridade, cada um aos outros. Perdão, considerando cada um aos outros superior a si mesmo. O que é isso? Minha avó me ensinou isso. O que é sinceridade? Sinceridade significa sem cera. Por exemplo, esse móvel aqui, quando eu mandei fazer ele, já tem alguns anos, eu falei, vou fazer um móvel para poder botar um notebook para a igreja. E eu vi que quando ele chegou, ele estava todo perfeitinho. E eu olhei para o imóvel, para o móvel e falei, é, tem muita cera. A cera é uma pasta que o marceneiro usa. E também o oleiro também às vezes usa, para disfarçar as imperfeições que o móvel vem. Então ele prepara aquela cera e ele passa a cera para esconder as imperfeições. Então, quando você compra um móvel de madeira, madeira maciça, ou compra uma cerâmica, você tem que perceber ela direito para ver se não tem algo que está escondendo um defeito. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser sinceros, a Bíblia está dizendo o seguinte, não dá para esconder nada de Deus. A gente pode esconder do pastor, do irmão, da esposa, mas de Deus não se zomba. De Deus não se esconde nada. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Irmãos, quando nós recebemos essa direção de Deus, nós começamos a agir de forma sincera, reconhecendo que os outros são superiores a nós mesmos. Porque Não tem como você olhar alguém e se sentir superior a essa pessoa e sendo alguém humilde. Está aí uma das questões mais difíceis do cristianismo. É você olhar para todos, não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Você diz, espera aí, pastor, se uma pessoa for um mau caráter, você olha o que Deus pode fazer nela. Amém? Porque assim como Deus fez em você, pode fazer nela também. Irmãos, eu sei que é um ensino tão ácido, mas todo remédio é um pouco amargo, amém ou não? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a você mesmo. 4. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aí você diz, espera aí, agora ficou impossível. Como é que eu vou para que a igreja funcione, para que minha família funcione, como que eu vou pensar mais no outro do que em mim? Não está vendo que isso vai dar confusão? Não, não vai. Porque se toda a igreja trabalhar preferindo o outro em honra e servindo ao outro e amando o outro e andando mais uma milha, porque havia uma lei em Roma que dizia que você tinha que andar uma milha carregando as tralhas do soldado romano. E aí Jesus diz, não, ande mais uma. Ele diz, olha, não faça por partidarismo, mas por vanglória, mas antes, preferindo o outro em honra e se humilhando. E não tenha cada um em vista o que é seu, mas antes o que é do outro. Você já pensou que maravilha um casal que um decide usar todos os seus recursos para promover o outro, para que o outro cresça, para que o outro seja maior do que ele? Os irmãos que têm vindo aqui na Escola Bíblica hoje de manhã, foi um sucesso, a Escola Bíblica tremendo. E quero recomendar que todos venham. Todos venham. Eu sei que às vezes trabalhamos, temos dificuldades, mas se você pode vir, não perca. Eu disse de manhã aqui, irmãos, nós temos trabalhado o conteúdo para que cada um, meu sonho como pastor, é que cada um irmão da Vida Nova, cada um receba treinamento e direção para que o lugar que ele for no mundo, ele será capaz de fundar uma igreja. Diga isso sem nenhuma presunção. E muitos aqui já são capazes. O papel de quem forma missionários não é o centro missionário, não é o seminário, é a igreja local. Então, olha só. De manhã você veio e você teve ali meia hora aprendendo sobre a Bíblia, na escola bíblica, filosofia ministerial, estudamos sobre os livros do Velho Testamento. Depois tivemos um tempo que chama GE, que é um treinamento para o evangelismo relacional. Depois temos um tempo, cada um de meia hora, que chama Caleb, que é capacitação avançada de líderes. Você vai aprender a liderar um grupo na sua casa, a multiplicá-lo, a fazer discípulos. Hoje à noite você vem e recebe uma palavra que é uma régua geral para a igreja, para nós termos a mesma mente, a mesma direção. Porque como nós aprendemos de manhã, se qualquer parte da igreja cresce paralela à igreja, não é uma célula saudável da igreja, mas é um câncer. Temos que crescer na mesma visão, amém ou não? Aí você recebe um papelzinho ali na entrada, que são 6 devocionais. Quem não recebeu, na hora de sair vai receber. Para que possa sentar o casal todo dia e ler aquela devocional, orar juntos. Tenho meus discipulandos que ainda não estou como eu gostaria, com a frequência que eu gostaria, mas estamos caminhando para que todos da Vida Nova possam ser discipulados um a um, cada um ser cuidado um a um. Temos os nossos núcleos, segunda, quarta e sexta, já temos mais um, já temos 5 núcleos agora. Começou o núcleo de crianças, já tem 2 semanas. Tem sido uma benção. E eu que sou o líder deles. Vamos ter multiplicação de núcleo agora de dezembro a fevereiro, e nós vamos ter núcleo mais quinta, sexta. Que é o núcleo, reunião na casa, tão aconchegante, onde nós podemos ministrar a palavra do Senhor, temos uma comunhão, ali levamos nossos amigos, ali tomamos um café, falamos do amor de Deus. Vamos voltar até as reuniões de casais, que tem edificado tantos casais. Mas por que tudo isso? Por quê? Porque Deus nos chamou a preparar cada um de nós a vivermos a plenitude da vida que Deus conquistou para nós na cruz. Nem uma unha menos. Isso é para todos nós. Para todos nós. E é claro que isso vai ser com custo. E eu tenho um custo para isso. Eu saí da minha cidade muito confortável. E eu digo isso não para fazer vocês devedores, mas eu, ao contrário, eu acho que vocês me deram prêmio de me receberem aqui. Porque quem ganhou mais foi eu intervindo. Mas cada um de nós tem que ter disposição. Eu estava lá em Salvador, pastoreava 100 jovens, eu servia só ao meu pai, que era pastor. Que maravilha ser pastor auxiliar. Olha, eu vou te contar, não tem coisa melhor. O que você acerta, a glória é sua. O que você erra, a culpa é do seu pastor titular. Não que eu gostasse disso, sempre precisava pegar para mim minhas responsabilidades. Mas você não é alvo, você não é... Não gosto disso. Eu sempre tentei receber as dores também com meu pai. Mas eu digo, você não é o alvo principal, não, você trabalha livremente, você não é quem se cansa mais. Mas é Deus a direção para que nós viéssemos. E se eu não entendesse que a vida de vocês era mais importante do que a minha, eu continuaria lá. Mas quando você entende que há uma missão maior do que a sua própria vida, você se dispõe a ir em lugares que você nunca imaginou que iria. A fazer coisas que você nunca imaginou que fez. Mas aí sua vida passa a ter sentido. Amém? Amém. E o texto continua dizendo, não vou levar muito, porque eu sei que está muito quente para todos nós. Só vou começar a introduzir, que vamos continuar na semana que vem. Você já está abençoado, Deus falou com você, diga amém. Mas para que isso seja possível, eu não vou pregar todo esse texto, eu vou continuar semana que vem, eu só quero introduzir, para a gente terminar, que diz aqui no capítulo 5, perdão, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí você diz, espera aí, aí vou salvar. Aí é demais também. Como dizia um amigo meu, assim também, demais também. E quando ele estava tentando me puxar para cima, me fazer melhor, tudo bem. Mas eu ter o mesmo sentimento que Cristo teve, aí ficou difícil. Aí apertou. Como é que eu vou ter o mesmo sentimento que ele teve? E ele começa a explicar, e eu não vou para o versículo 6 e 7 hoje, hein? Que diz assim, só vou ler. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou não julgou como presa a agarrar o ser igual a Deus. Ou como a versão de Jerusalém diz de forma muito mais brilhante, diz assim, ele estando, versículo 5, tendo em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus, ele estando na forma de Deus, ou ele sendo Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus. Mas antes se despojou disso. Ele não usou do direito de ser tratado como Deus, mas antes abriu mão disso. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e recebendo e reconhecido em figura humana, a si mesmo ainda se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Não bastava ele abrir mão do papel de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, do direito de ser tratado como Deus, ainda veio como homem. E foi reconhecido como homem, pegado, tinha matéria. Mas não bastando, ele se humilhou, tornando-se obediente. Ele foi obediente ao Pai enquanto estava aqui encarnado. E isso até a morte. E que morte a mais humilhante de todas, nu, aquela fraldinha que eles colocam na arte sacra. É só para não chocar as crianças. Mas ele foi crucificado nu. Imagina com a mãe na frente. Que ele era humano também. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, não há nenhuma glória que nós recebamos que vale a pena, se ela não for pela humilhação que nós vivemos. É claro que nós passamos por humilhações. Qualquer pessoa que integramente resolve o Evangelho vai ser humilhado por isso, vai ser perseguido por isso. Mas é nisso que está a glória do ministério. É como minha avó diz, filho, Se ninguém lhe persegue, é porque você não está agradando a Deus. Charles Spurgeon disse: uma igreja que agrada ao mundo é uma igreja que desagrada a Deus. Sempre, sempre, sempre vão atribuir a você, quando fosse sério e honesto seu sentimento de fazer a obra de Deus, que você é um vaidoso ou que você está gloriando-se por isso. Mas fazer o que faz parte. E quantas vezes também isso não vem para lhe chamar a atenção? Porque você às vezes está fazendo aquilo para mostrar que você é tão espiritual. Eu digo isso por mim. Só o versículo 5 para terminarmos. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, houve algo que Jesus fez, que fez ser possível termos o mesmo sentimento dele. A Bíblia diz que quando Jesus discursava nos seus últimos discursos aos seus discípulos, ele disse: eu vou ao céu e vou rogar ao Pai para que vos envie um outro Consolador. Um outro como eu. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque Ele só é Salvador daqueles que Ele é Senhor, o Espírito Santo de Deus era introduzido em nós, e Ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares. E a Bíblia diz lá em Atos, quando Ananias e Safira mentiram ao Espírito de Deus, quando venderam um campo por um preço, disseram que era outro, levaram parte do dinheiro para se gloriarem. E Pedro disse: foi por esse tanto que vocês venderam? Sim, foi. Caiu morto o marido. Depois chegou a esposa, Safira, e falou: foi por esse tanto mesmo? Ela falou: foi, pois ali estão os pés daqueles que levaram seu marido e também caiu. Porque não mentistes a homens, mas a Deus. Ele falou: não mentistes a mim, mas ao Espírito Santo. Não mentistes a homens, mas a Deus. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade, é a terceira parte de Deus, é Deus de Deus, é Deus que hoje é conosco, assim como Jesus foi no tempo dos discípulos. E esse Deus que é conosco, Ele mora em nós e nos capacita para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você lembra o que aconteceu no batismo de Jesus? A Bíblia diz que em forma corpórea veio uma pomba, que era o Espírito Santo simbolizado por ela, e ali Jesus recebeu o seu ministério. Você não vai conseguir carregar uma palha na igreja sem ser cheio do Espírito Santo. Tem que buscar ser cheio do Espírito Santo. Se você não for cheio do Espírito Santo, é na mesma medida do enchimento do Espírito Santo na sua vida que vai ser o seu sentimento para com os outros e para com você mesmo. O que nos motiva? O que nos faz acordar de manhã? Por que nós estamos tão desmotivados muitas vezes? Porque nós queremos os fins, mas nós não queremos os meios. Nós queremos ser abençoados, nós queremos receber o poder de Deus, nós queremos viver em alegria e em gozo, mas quando entramos na escola do Espírito Santo, passamos por tribulações e provações, a primeira coisa que nós queremos é fugir de tudo aquilo. Mas, que em nome de Jesus, nós possamos aprender com a palavra de Deus. Jesus, Ele, assim que foi batizado, Ele saiu e foi para o deserto. Ele saiu para ser tentado. Ele passou 40 dias e 40 noites sem comer. E quando Ele teve fome e sede, o diabo chegou para Ele. E o diabo começou a lhe fazer tentações e oferecer para que Ele usasse o poder dEle em benefício próprio. Como nós somos tentados a usar o nosso poder em benefício próprio? Nosso poder de argumentação, nossa razão. Mas se a Bíblia nos chama, é para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento? O sentimento, irmãos, de ter uma causa maior do que a nossa própria vida. Enquanto a maior causa da sua vida for sua própria vida, você não vai ter sentido. Seu sentido de vida será muito pequeno. Mas o que o Senhor nos chama é uma causa maior do que a nossa própria vida. Há uma coisa que eu costumo dizer quando acompanho algum paciente deprimido que pensa no suicídio. E um dos argumentos que eu uso é o seguinte: alguém para cometer o suicídio Tem que ter muita coragem. É alguém que não tem nada a perder. É alguém que chegou no capítulo da vida onde não se acha mais motivado a nada. E o resto de motivação que tem quer usar para tirar a própria vida. Então, algo que eu costumo dizer para essas pessoas. E eu digo, aqueles que não têm nada a perder são aqueles que podem mudar a humanidade. Aqueles que não têm nada a perder são aqueles que podem salvar milhares de vidas. Aqueles que não têm nada a perder são aqueles que não amam mais a sua própria vida. Aqueles que não têm nada mais a perder, eles podem ser usados tremendamente na mão de Deus. Vocês já viram o que os terroristas conseguem fazer tirando a própria vida? Quem pode contra alguém que não preserva a própria vida? Mas que em nome de Jesus não seja por uma enfermidade, mas seja por uma saúde tal que nós possamos entregar a nossa própria vida por uma causa maior do que ela, amém? Não porque nós não conseguimos mais tocar a nossa vida, mas porque a nossa vida em si mesma não tem mais sentido se não for para glorificar ao Senhor, se não for para levar outras pessoas aos pés de Jesus, se não for para começar a viver a vida de Deus, se não for para começar a abrir mão daquilo que me motivava e passar a viver, simplesmente motivado a viver a vida de Deus a partir de hoje. Você quer isso para você? Diga amém. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós precisamos que o Senhor nos revele a Tua Palavra, que o Senhor nos ensine como nós devemos e podemos caminhar, que de nós mesmos não temos como nem por que continuarmos, porque nós um dia entregamos a vida ao Senhor e não temos mais a motivação nesse mundo, não temos mais a motivação na glória dEle. Então, Senhor, nossa motivação agora é o Senhor. Nossa motivação agora é viver segundo a Tua vontade. Nossa motivação agora é espalhar o Teu perfume onde nós estivermos. Nossa motivação agora é nos amarmos ao ponto do mundo ver que o Senhor e o Pai são um só. Nos faz voltar, Senhor, a uma vida tão encharcada de fé que nós não andamos por vistas, mas por fé. Que nós não precisamos ver para crer, mas nós primeiro cremos e a partir daí as coisas acontecem no Teu poder. Senhor, nos faz unânimes como igreja. Nos faz, Senhor Deus, uma igreja. Arranca de nós todo partidarismo e vanglória. E nos faz viver somente para a Tua glória. Que nosso partido seja Jesus. Que a nossa vida seja Jesus. Que a nossa motivação seja Jesus. E nós vamos começar a acolher o melhor dessa terra. Nós vamos começar a ter uma vida que faz sentido de verdade. Porque não está recompensada aqui mesmo, mas a glória que vem do próprio Senhor sobre nós. Nós te chamamos, Espírito Santo, para nos governar em nome de Jesus. Tua palavra diz que aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Tua palavra diz que nós somos como ovelhas entregues ao matadouro todos os dias, queremos sim caminhando para morrer, a morte do nosso ego, a morte da nossa carne, a morte da nossa vontade, a vida do Senhor em nós, a vida do Senhor em nós, a vida do Senhor em nós. Senhor, nos esvazia de nós mesmos e nos enche com Teu Espírito Santo. Porque só assim nós vamos conseguir nos animar, não em nós, mas em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Deus fala com você, diga amém. Eu queria fazer uma oração breve agora. Muitas vezes nós sentimos desmotivados.